Eu olho no espelho, tudo fora de lugar. Coração pesado, difícil de controlar. O medo do futuro tá sempre me cercando. Sem paz, sem grana, e o tempo me cobrando. Me afogo no silêncio, na falta de direção. Busco a paz, mas só encontro escuridão. Eu só queria um amor pra me abraçar, mas a vida insiste em me deixar pra trás. Raiva nas veias, tristeza no olhar. Tô correndo por dinheiro sem saber onde parar. Fama não preenche o vazio que sinto aqui. Só quero paz pra poder existir. Quero paz, mas tudo é guerra. Medo do futuro me prende nessa terra. Sem dinheiro, sem amor, nada é real. A vida me empurra, eu tô no final. Quero paz, mas tudo é luta. Cada passo dado, o chão me machuca. Eu grito por socorro, mas quem vai ouvir? Só quero paz, só quero sorrir. O som da sacanagem tenta me distrair, mas no fundo eu sei que não é por aí. Eu procuro nos excessos o que não consigo ter. Dinheiro, fama, mas ninguém pra me entender. Quero paz, mas o caos é minha trilha. O medo do futuro faz minha mente andar em trilhas. A falta de dinheiro só aumenta a pressão. Eu quero amor, mas só encontro solidão. Raiva nas veias, tristeza no olhar. Tô correndo por dinheiro sem saber onde parar. Fama não preenche o vazio que sinto aqui. Só quero paz pra poder existir. Quero paz, mas tudo é guerra. Medo do futuro me prende nessa terra. Sem dinheiro, sem amor, nada é real. A vida me empurra, eu tô no final. Quero paz, mas tudo é luta. Cada passo dado, o chão me machuca. Eu grito por socorro, mas quem vai ouvir? Só quero paz, só quero sorrir. E a raiva me consome, mas eu tento respirar. Entre a dor e o desespero, eu só quero encontrar um caminho pra seguir, um lugar pra me aquietar, onde a paz e o amor possam me abraçar. Quero paz, mas tudo é guerra. Medo do futuro me prende nessa terra. Sem dinheiro, sem amor, nada é real. A vida me empurra, eu tô no final. Quero paz, mas tudo é luta. Cada passo dado, o chão me machuca. E eu grito por socorro, mas quem vai ouvir? Só quero paz, só quero sorrir.